cantora Tassiane da banda Batidão do Melody. E meu novo sucesso você ouve aqui com o DJ Roger Mix. Mesmo eu estando aqui.